baixinho pra não te acordar. Quero ir dançar nessa festa, menina, me empresta a luz do luar. Acharam o caminho que dá no carinho que eu quero te dar. Acharam o caminho que dá no carinho que eu quero te dar. Menina, menina, você me ligou. Tô parado na sua.